Salvador, bom dia, Web 6749 decolado, 2200. Bom dia, 6749, contato radar, subou 340, saída da EL. 340 da EL, se possível, direto da EL. Autorizado. Autorizado. Controle 6749, autorizaria Leda, se dá pra dar presente. Autorizado. Controle, bom dia. 5898 da Web 1500, Nadael Leda. 5898, contato radar, subo 340, saída da El. Pode voar, Leda, na presente. Leda, obrigado. Webjet 6749, chame centro Recife em 1251, não terra 3325. Web 6749, copiou o controle. Negativo, senhor, repita por gentileza. Chame Recife em 1251, alterna 13325. 251-3325, desculpa aí a falta de atenção. Muito obrigado, bom dia. Controle Web 5797, decolou, não escute. 5717? Afirmo. 5717, contato radar, subou 340, saída da El. 340, da El, Web. Web 5898, chame centro Recife, 1251, termo 3325. 251, 3325, Matias, 5898. Chame centro Recife, frequência 1251, alterna 3325. 251, 3325,